Why there's a satellite and a Thank you. Ô, capitão, você é maluco? Você coloca as marcações tudo nada a ver. Eu não vejo mais, cara. Eu não preciso de uma marcação. Eu não olho mais. Ai. Aurora, minha amiga de labor. Minha amiga de labor. Skank, você tem skank? Seu amor é meu. E não tem mandinga que dê jeito. Seu amor é meu. Rima, ima. Ima que desejo. Você precisava de um santo. Você precisava de enredo. Você foi pro samba de branco e voltou melada de preto. Tá vendo? voar e você segurar. Parece que depois terminou. Você vai pro dó, depois você segurar e agora vai pro dó e gosta de tocar. Depois é só voltar e toca mais um ré. Depois você vai pular e vai se lançar. Depois você vai pro dó e fica bem melhor. Depois você vai pro sol pra pegar um abrunze pra soltar. E só essa chave for you. You got me wrapped around your finger. So it has to let you go. Ficou de fuder, velho. Vai ficar de cara e sertanejo. Não era bom dessa música, não, é? É onda dessa música. Quando eu te encontrei, cheio de melhor, senti a euforia. Caralho, eu nunca ouvi essa música. Que linda, né? Um momento a cada dia. Essa música era pra Marina, você sabe. Today is gonna be the day, but they'll never throw it back.